peso do acordeão. Estouro, papai. Não dá. Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Vivo na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te amar. Te juro, meu amor, eu só queria te amar. Confesso pra você que nunca vou te enganar. É só uma fase ruim, isso já vai passar. Mas eu já vi que não tem graça viver sem você. É o fim da minha vida e eu posso prever. Tô precisando tanto ter o teu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim. E desse jeito a gente pode ser feliz. Me dê mais uma chance, quero te provar. Nega, eu te quero. E me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. Eu vai ser o menor Eric Xandão Music. Amigos que você recebeu. De você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria te amar. Te amar. Te juro, meu amor, só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É só fase ruim, isso já vai passar. Mas eu já vi que não tem graça viver sem você. É o fim da minha vida e eu posso prever. Tô precisando tanto ter o teu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim. E desse jeito a gente pode ser feliz. Me dê mais uma chance, quero te provar. Nega, eu te quero. E me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. Que o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Nega, eu te quero. E me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Até o fim do mundo.